Nosso tema dessa noite é Jesus, Luz do Mundo. Bastante apropriado para um mês onde a gente comemora o nascimento dele. Então, quando a gente fala de Jesus, e eu primeiramente eu quero falar de um outro assunto, que pode parecer que não tem nada a ver com a questão de Jesus. Hoje, dia 6 de dezembro, é comemorado o dia do laço branco. Não sei se vocês ouviram falar isso. Já faz anos que vem sendo comemorado o dia do ativismo. O que significa esse laço branco? É o dia de luta pelo fim da violência contra a mulher. Parece incrível que a gente tenha que ter um dia ou falar sobre isso no ano de 2018. Mas vários fatos acontecem, e alguns deles até bem próximos de nós. Então é necessário que a gente se reeduque, que a gente reflita num dia como esse de hoje, em que é um dia de reflexão, por um motivo que às vezes não acontece com a gente, ou dentro da nossa casa, mas pode estar acontecendo muito próximo. Para a gente saber, esse dia surgiu há pouco tempo, há 29 anos atrás, no Canadá, um país que a gente tem como um país desenvolvido, onde um estudante, ele entrou numa sala de aula, armado, um estudante de 25 anos, e ele pediu para todos os estudantes homens saírem da sala. E depois disso, ele atirou nas colegas mulheres. Depois ele se matou. Isso aconteceu porque ele não aceitava o fato de mulheres estarem frequentando um curso de engenharia que ele achava que era um curso predominantemente masculino. Então ali a gente vê uma questão mental totalmente distorcida. E a gente cita isso porque existe muito disso no nosso meio. Nós vivemos uma sociedade basicamente machista, arraigada a alguns valores ainda antigos, errados, e que, sem querer ou sem perceber, a gente acaba levando à frente, acaba fazendo com que isso seja transmitido pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras ou simplesmente pelos nossos pensamentos. Falando disso, parece que não tem nada a ver com o nosso tema, Jesus, Luz do Mundo. Mas quando a gente começa a interpretar o que significa essa frase, Luz do Mundo, e ele disse, em várias passagens evangélicas, a primeira delas, está lá em João, eu sou a luz do mundo, quem me segue, de modo algum andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Se a gente conseguir entender o que ele está querendo dizer com essa frase, a gente se distancia dessas práticas que eu falei anteriormente. A gente se modifica, começa a modificar a questão dentro do nosso pensamento, das nossas ideias, do que a gente formula. Quando a gente vê algumas coisas, a gente se posiciona. A gente não mais fica em cima do muro. Porque luz do mundo, luz é uma metáfora, nesse caso, porque a luz seria essa. E essa metáfora, ela quer dizer para nós esclarecimento, orientação. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, eu estou aqui para orientar vocês. Orientar por quê? Porque todos nós, já desde aquele tempo, a gente sabe de muitas coisas, porém não vive essas coisas. Nós acreditamos muito mais naquilo que é palpável, naquilo que tem um retorno rápido e imediato, do que numa promessa de uma vida melhor. O Evangelho, ele está repleto de passagens sobre a vida de Jesus. Em todas elas, a gente percebe uma suavidade no ensinamento, uma calma no posicionamento dele, um sentimento de amor quando ele lida com todas as pessoas. Se ele quisesse se colocar contrário ao sistema vigente da época, ele não teria arrebanhado pessoas humildes e simples, pessoas doentes. Ele teria comandado um exército, ele teria juntado perto dele pessoas fortes, pessoas dispostas a lutar, para de repente mudar de uma forma violenta tudo o que acontecia naquele tempo. Se ele tivesse feito isso, ele seria mais um, igual a tantos outros que já tinham passado por ali. Esse ensinamento dele, essa vivência dele, que nós temos que foi bem curta, a vida conhecida dele começou aos 30 anos e terminou aos 33, foram 3 anos. Foi curta, porém rica em termos de mensagem, e ela perdura por todo esse tempo. A gente pode não conseguir fazer aquilo que ele está nos pedindo ou nos orientando, mas a gente não discorda de nada do que ele diz. A gente não se opõe ao que ele nos prova. Em cada ensinamento dele, ele nos diz: não é aqui que nós estamos focando, é aqui dentro, é no nosso espírito, não na nossa matéria. Porque a nossa matéria, ela tem um tempo de vida útil. Como toda matéria, ela sofre o desgaste, a decomposição. Mas o espírito, ele é eterno. E daqui a pouco a gente volta e a gente vai trazer tudo isso que a gente conseguiu fazer. Outra frase que está lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa talvez seja a mais conhecida, né? E parece às vezes arrogante quando a gente olha o cara dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu disse, né? Se ele quisesse ser arrogante, se ele quisesse ser orgulhoso, ele teria feito tudo de forma completamente diferente. Ele está nos mostrando só que quem quiser se salvar, como era usado o termo, quem quiser se libertar, quem quiser se desenvolver, o caminho é seguir o ensinamento dele. É simples. Simples, mas difícil. A gente falava agora outro dia sobre exatamente isso. Por que é tão difícil a gente conseguir aceitar e fazer? Porque os nossos prazeres materiais nos dão uma sensação que nós interpretamos como tão boa que a gente busca mais. Os vícios são isso. Nós buscamos sempre uma repetição de algo que foi bom. Só que tem uma contrapartida para tudo isso. O preço, às vezes, é muito caro. Sem contar que não vai a lugar nenhum. Então, mesmo que eu continue praticando as minhas vontades e me sinta bem com isso, aonde que eu vou chegar dessa forma? Porque se eu fizer tudo que eu tenho vontade, eu não vou ter ninguém do meu lado. Eu me torno sozinho, porque eu vou ser egoísta ao extremo. O segundo mandamento que ele nos deu: faz ao teu próximo aquilo que tu gostaria que fosse feito a ti mesmo. Se a gente olhasse, né, de repente, quando a gente vai fazer alguma coisa, mas a gente está sempre tão correndo, tão apressado, tão puxando para si, a gente não tira o tempo nem para pensar nisso. A gente não cometeria tantos erros. Lá adiante, Mateus, ele diz: vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo para nós: vós sois a luz do mundo. Mas de que jeito? E ele continua: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Resplandeça a vossa luz, aquela luz que nós temos. Ele está afirmando que nós temos luz, mas nós temos que abrir ela, fazer com que ela brilhe para todas as pessoas, para que elas vejam as boas obras. Então a gente tem que fazer boas obras para que a luz clareie. Tem um livro na biblioteca, um livro infantil do Gasparetto, que o título é Se Ligue em Você. É um livro para criança. Um livro de desenhos, de história, onde, resumindo, aparece lá um menininho com uma luz aparecendo aqui no peito. E essa luz, quando ele faz coisas boas, essa luz, ela brilha mais forte. É como se a gente pegasse uma lâmpada de potência maior e acendesse. E quando ele faz coisas que não são boas, essa luz diminui a intensidade, nos dando de uma forma fácil de entender o que acontece pelas nossas atitudes. Não é para os outros que eu estou fazendo, mas é dentro de mim o que está acontecendo. É interessante para a gente pegar e observar. É um livro infantil, como eu disse, mas que serve para todos nós.